Sucesso do dia. Oferecimento camisas Voyer. Vamos nessa então. Sinta-se em casa, seja bem-vindo às YD845 Rádio Estéreo Som FM, transmitindo em 99,9 MHz, na cidade de Limeira, estado de São Paulo. Mais uma da organização Bortolan Filho, 1 para as 9. 1 para as 9, confirmo, hein? A partir da minha segunda e última hora, depois da moçada de Brasília, ter dado seu recado por aqui, quem chega é Rick Astley.